noite, o Jaré 6212, ingressando na Alfa. Boa noite, Xenia 6212. Alfa Juliette, parte 3, a posição informada pela infra-aérea número 3. Quando lá, atente o sinalizador. Alfa Juliette 33, 6212. Solo Salvador, Oceaner 6224. Solicita acionamento na posição aqui número 1. Sente de acionamento e informe quando pronto para o push. Reportará quando pronto para o push, Oceaner 6224. Obrigado. Solo Salvador Oceaner 6224, para o TAC, posição número 1. Para o, corrigindo, para o pushback. Colhendo aqui, pessoal, na foto pronto para o TAC, Oceaner 6224. Reportar para o TAC, 6224, obrigado. Sim, que eu tenho 934, decimal 2685, confirmo secundário? 134, decimal 5, secundário. 4 decimal 5, descansando, graças. Janeiro 6224. Para o táxi, POV 81. Autonomia 2 horas 2 minutos, alternando o Recife. Janeiro 6224, táxi direita, até o ponto de espera. Reporta nessa frequência, pronto, Kenegão na 0, 16. Reportando na frequência, pronto, táxi para o estado direito. Hoje eu sei 10 no meio. Obrigado. Além da cola, Chanel 6224, vento 130 graus, 6219. A linha e decola da 10, Chanel 6224. Controle de Salvador, até 3152, informação alfa, boa noite. Então, 3152. Este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora 10 no meio, descer para 4000, voar direto Duna para o ILS. Duna, 4000, 10 no meio, agora. Controle 1208, bom voo. Moro 208, Xanel 1204, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, boa noite, Xanel 1224. Xanel 1224, contato radar, subindo para 190 na saída Pucã. 190 na Pucã, 1224. 1265, na frequência 12685, alternando 34.5. Esse agora 12685, alternando 35, né? 6224, obrigado, boa noite, boa operação. Boa noite, bom voo. 3152, desça para 2000, bem, do ajuste permanente. Autorizado em LSXA, reporte localizador. 2000 pés, 0096, reportar o localizador da X-Ray. Delta 3152. Delta 3152, chame torre, 18 decimal 6. 18,6, até logo. Salvador, Delta 3152, boa noite. Boa noite, 3152, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 6, 3152. Rumba, o nono. Altera, aguardando cópia, eu rumbo 1-1. Rumbo 1-1, copia. Prezado Força Lisa, nível de voo 1-1-0. Decola da 1-0, curva esquerda após. Cumpre o perfil da lotar. Prossegue na USC 1. Acionando o transponder 5473. E o controle 1-20-80. Certo, o rumbo 1 não pode dar início ao táxi, me aporta na hotel, que nega 1-0 no meio. Não, solo. Solo não, mas tudo bem. Por favor, por gentileza, autonomia e o PB. Autonomia, eu já começo agora. Tem intenção de decolar a partir do hotel, o taxi está a ponto de espera. Autorizado cruzamento zona 028, prossegue Delta, Alfa, Juliette, Pati 1, Índia e Alfa novamente. Reporta pronto para decolagem. Hotel Portugal, 024 Airbus 330 in position 11 with Alpha to Lisbon, requesting level 350, ready to copy TC clearance. Standby to clearance, 350. Standing by, Portugal 024. Chamei 258, boa noite, na chegada Mário, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador 1011, está autorizado Vazuna. Vazuna, 2000 pés, 511, chamei 258. São 1010, 1 amigo. Chamei 258, comprou ajuste. 1011. Paulo Salvador, boa noite, voo no 868, posição 2, sente informação alfa para o copo. Sente agora o copo, no 868, número 2. Guardando. Welders for red cops. This to copy, Portugal 024. Portugal 024, clear the Lisboa, flight level 350 via Pezulu 10 and then accord your flight plan route, runway Uzi 10 after departure, left turning, Puka departure and Zipa transition. Scope code is 5505, depart control frequency 120.8. Copy, we are clear to Lima Papa Papa Tango via Pezulu 10, flight level 350, runway 10, after departure left turn, book a departure, depart transition, squawking 5505, frequency for departure 120.8, Portugal 024. You copy, Salvador, Portugal 024. Redback is correct, report red for setup and push at Portugal 024. We'll go at Portugal 024. 1-8-6-8, pronto, copy. Na escuta, prossiga. Aracaju, nível de voo 230, Golfo 677, decolada 1-0, curva esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Puka, Jama após Aracaju. Aciona o transponder 5502 e o controle em 120.8. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola Delta 0, curva esquerda, Pucajama, pós Aracaju, transponder 5502, controle 1-10-8, gol 8-68. 8-68, cruzamento correto, reporta pronto, portão 2, puxa acionamento. Alfa Confere, autorizado Campina Grande, nível 370, prossegue na pêndulo 1-0, após conforme a rota do plano, decola da pista 1-0, curva esquerda após a decolagem, cumpre perfil PUCA, transição ZIPA, a cena transponder 5504 e o controle em 1-2-0, decimal 8-0, com 1-1-7-0. 1-1-7-0, autorizado Campina Grande, nível 370, na pêndulo 1-0. Decola Campina 1-0 para a esquerda na PUCA, transição ZIPA, transponder 5504, controle 1-2-0, decimal 8, tomou 1-1-7-0. 1-1-7-0, protegimento correto, reporta pronto. Tá. Salvador, eu roubo o Nuno, voltando. Siga. Onde já bateu 090? Autorizado, 090. É final 090, confirma. Boa noite, Gol 992, na chegada mais, está até 3 mil pés. Estou autorizado a voar, ou não? Autorizado ILS-XC, reporte localizador. Anel 6258, autorizado ILS-XC, reporte localizador. Autorizado ILS-XC, reportaremos no localizador. Anel 6258. Posição 2, pushback, acionamento. Quando é que você precisa olhar para o táxi? Voo 988. Coordenação, bom 2008. estabilizado ILS X-Ray, Downa 0, Oceania 6258. Oceania 6258, chame torre, 198, decimal 6. 186, boa noite, Oceania 6258. Bom pouso. Aguarda o gol 1970. Aguarda. Gol 1973, vista para 2000 pés, ajuste 10196, autorizado dele é CQC, reporte localizador. Ok, 2026, autorizado o FQ, né, contando o localizador 973. Sim. Porta autonomia 0157, alterna Recife. Direita via Índia, no ponto de espera torre, 198, decimal 95, registro no 0, 16, bom voo. Confirmando a frequência da torre, 198, decimal 95, no ponto de espera, registro no 0, 16, igual 868. Desculpa, 198, decimal 6, torre. 1986, obrigado, boa noite. Boa noite, livrou nosso escudo, Oceania 6258. Boa noite, Oceania 6258, ingresso Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, Oceania 62. 972. Colo 972, chame torre, 1866. 186, confirmando, 972. Afirmo, 186. Táxi, voo 1970, está com 73 a bordo, 4 horas e 35, alterna a Fortaleza. Via Indy no ponto de espera torre, 1918.6, ajuste no 0.6. Direita Indy no ponto de espera 6.6, voo 1970, 76. Controle Salvador, boa noite, é o Gol no 868, Pucajama. Gol 1868, boa noite, contato radar, subindo para o 230 na saída Puca. 230, Gol no 868. Boa noite, Gol 1972, ingressa na Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, 1972. Salvador, muito boa noite, 3891, passa 220 para o 160, informação Alfa. 3891, boa noite, nessa identificação, na chegada Bonf, desça para 4000 pés. Ajuste em Salvador, 1016. 4 do pé, 1096, na chegada Bonf, 3891.